Telemetra 810, avistado, livre pouso no 0, vento 1 no correção, 220 graus, 031. Obrigado, pouso no 0, Xanera, 63 no 0. Xané 63 no 0, solo ao 56, livra à direita e chama solo, 1, 2, 1, decimal 9. Direita, 1, 2, 1, 9, Xané 63 no 0. Solo, boa noite, Xané 63 no 0, livrando a pista. Boa noite, aguarde portão, livre táxi via alfa. Livre táxi via alfa, aguardando 63 no 0. Livre táxi, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette para o 563 do Nodelo. Solo 2043, 07, Postcard Canamento. Solo 2043, aguarde autorização. Juliette 2043. Zero quatro três, está autorizado. Aguarde ainda. Quem é que vai dar? Voo 9436, já estacionou? Gente. 43, portão 07. Autorizado acionamento e pushback, chame pronto para o táxi. Livre, chamarei táxi, 2043. 6310, confirmo autorizado táxi até o 05. Autorizado táxi para o 05, Chanel 6310. Forno 096, desça para 2.000 pés, ajuste no 098, autorizada, sinal ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, comigo 2, autorizado, sinal ILS, Forno 096. 096, autorizado até 2.000 pés. Até 2.000 pés. Galeão, quer ouvir novamente? 192, 192. Gente, livre táxi, via Índia Alta até o ponto de espera, pista 10, transferência, voo 243. Sabe o Zona LSF 390, tá 3662. 3662 é minha torre em 1895. 1895, 3662, boa. Torre Salvador, muito boa noite, tá 3662. Avisado LS X-Ray 10. Tá 3662, avistado, confirma, baixou e travou? Confirmo. Autorizado pouso, pista 10, vento 1970 graus, 032, gol tá 3662. Autorizado pouso, pista 10, tá 3662. Oi, Salvador 2043, próximo ao ponto de espera, 10. Gente, gol 2043, mantenha o ponto de espera. Manterá, 2043. Fidelizado LS, o gol 096. 096, essa é minha torre em 1895. 295, boa noite. A 3662, solo ao 08, vir para a próxima direita e chama solo, 121, decimal 9. 219. Né? 043, Igor, visual com o Boeing 737 da companhia, curta final da 10? Afirmo, 2043. Após o tráfego, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. 09 da companhia, na final ali mantendo 02043. Salvador, boa noite, gol no 096, passou externo embaixo travado. Gol no 096, avistado, livre pouso. Pista no 0, vento 1,40 graus, 049. Livre pouso, gol no 096. Golno 096, solo aos 12, controle, correção, solo em 120, decimal 8. Correção, 121, decimal 9. 219, Golno 096, boa. Salvador, boa noite, Golno 096, ele falou. Golno 096, Livre Táxi, portão 09. Livre Táxi, portão 09. 096, obrigado. Coragem 90, Golno Jardiano, vale. Decolador 013, controle no 208. Bom, 208, 204. Escolheu o gol 2043, Nadael 2500, vai. 2043, contato radar, sou para o nível 340, saída da El. Na saída da El 340. Salvador, gol 9331, ciente de informação aqui, está na posição 01 para a autorização Guarulhos. Gente, aguarde, copy, confirme a matrícula. É o gol 9331. Gente. Está na escuta. Salvador, Oceanair 6310, informação de uniforme, posição número 5, autorização, Recife. Sim, aguarde cópia do Oceanair 6310. Aguardado. Número 3, aguarde cópia. Tá escutando. É verdade, eu. Gol 9331, cópia. Copia. Autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano, nível 340. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da EL, transição Motion. Controle 120.8, torre 118.95, transponder 5526. Autorizado Guarulhos, o nível é o 340, rota conforme, decola da 190, primeira curva direita, saída da EL, transição ótima, aciona 5526, controle 1208, torre opera 118.95, está pronto para o posicionamento na posição 01. Protejamento correto, autorizado, chame pronto para o táxi. Chamará pronto, voo 9331. M3110. M3110, na escuta, senhor. Vamos para a cópia. Autorizado para Recife, conforme rota do plano, nível de voo 350. Após decolagem, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, torre 118.95, transponder 5527. Controle com outra frequência, senhor? Controle 120.8 e a torre 118.95. 350 conforme a rota do plano, primeira curva esquerda após a decolagem da 1-0, saída curva Puca, a transição Caju, 1208 é o controle, 102.95 é a torre e 5527 é o transponder para o Oceanair, 6310. Cotejamento correto, chame pronto para acionar. Marca do plano, senhor. Obrigado, 05. Plano 3858, cópia. 3858, pronto, cópia. Autorizado para Fortaleza, conforme rota do plano de voo. Nível 370. Após decolagem, pista 1-0, curva esquerda. Saída Momo, transição Froti. Controle 120.8, torre 118.95, código transponder 5533. O 3858, pronto, Fortaleza, nível 370. Resolução 19, saída bomba, direção para cima. Curva à direita. Controle 208, 33. Correto, chame pronto para acionar. 31358. Protax, voo 9331, que é o BID 139, autonomia de 3 horas e 50, Fernando Galeão. Livre táxi, via Índia Alfa, transferência no ponto de espera. Voo 9331. Via Índia Alfa, transferência no ponto de espera. Voo 9331. Salvador, voo 9331, ponto de espera da 10 pronto. 9331, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 150 graus, 059. Alinhe e decola, voo 9331. Salvador, boa noite, eu vou 9331, decolado aos 29, controle 1208. 208, cordial, boa noite. Boa. Tá cruzando 1300, nada, é uma ótima. 9331, contato radar, só para o nível 340, saída da El. Ok, 340 na Dael. Quando possível, para onde diretas o 9331? 9331, vou em Leda. Vou a Leda, 9331, graças. Solo, chanel 6310, puxa acionamento no 05. Autorizado, chame o plano pro táxi. Alize, reporte para o táxi 6310, senhor. 6310. E portão 5, chame o plano pro táxi. Alternativo, chanel quando plano pro táxi, senhor. Autorizado no 05. 943. Tem um chamado para a nossa atualização? Outro. Está chamando de novo, prossiga. É quando chamado? Um minuto. Agora. 9435, pronto para Costa. Prossiga. Autorizado conforme rota do plano para Brasília. Nível 340. Fazer colagem curva direita, saída arbor, transição elétrica. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5530. Como 943, contabilizado para 540, conforme rota do plano, arbor, transição elétrica, 20 decimal 8, controle 530. Correto, chamo pronto para acionar. Está pronto para fechar a conta com 94. Gol 9435, portão 08, autorizado, chamando para o táxi. Autorizado, chamando para o táxi. Mário Tarso, Xanier 6310, tem 143 a bordo, 3 horas e 22, alterna Salvador. 143, Salvador, autonomia? 3 horas e 20, senhor. Xanier 6310, aguarde para iniciar o táxi. Aguarde, senhor, graças. Sol 9331, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1. Recife 2515, gol 9331. 2251. 1251, gol 9331. Transante, seu plan 3858, está com 135, 3 horas e 30, alterna João Pessoa. táxi via India Alpha, ponto de espera, transferência. Dan 3858. Via India Alpha, ponto de espera, torre, boa noite. Funcionário 6310, pode prosseguir no táxi atrás do câncer? Autorizado. India Alpha, ponto de espera, transferência. Chanel 6310. Alternativo, India Alpha, atrás do Sano, ponto de espera, chama 11895, grato já. Até logo. Boa noite, tá 3858, tá no ponto de espera da 109. Autorizado a alinhar e decolar, tá 3858, vento 190 graus, 79, pistão 0. Autorizado a alinhar e decolar, tá 3858. Para o táxi, tem o PLD 44, 3 horas e 20, alterna palma. Táxi via Indy Alpha até o ponto de espera, transferência, Gol 9435, boa noite. Every táxi, pátio Indy Alpha, ponto de espera, 4295, Gol 9435. Afirmo. Boa noite, o Chanel 6310, está na sua escuta, ponto de espera da 120. Sim, Chanel 6310, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhe e mantém na 10, muito obrigado, senhor. É 3858, decolado 240, controle no 208. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, tá 3858. 3858, boa noite, contato radar, só para nível 370, sai da bomba. E sobe o 370, a Momo tá 3858. Espera, aguarda. Gol 9435, mantém a ponte, espera. 3310, livre decolagem fiscal 190, vento 1960 graus, 06229. Livre decolagem 6310, está iniciando 10. Soyuzan 3258, ponte de manobra de Momo, Hong Kong, Mo. Soyuzan 3258, acione a identificação autorizada a chegada à margem, deixa para o nível 050. Mar 050, pode voar, né? 470. 070, voitado. Tá, obrigado, 470. 3258, autorizada a proa de código. Direto Cogbo, 3858, obrigado. Controle de Salvador, boa noite. 3305, sempre a informação em uniforme. Aceitar o controle? Muito boa noite. 3305, sempre a informação em uniforme. 3305, boa noite. Aciona identificação autorizada a chegada à mar e desça para o nível 060. Chegada à mar e para o 060, 3305. Controle Salvador Oceanair 6310, decolado, está na sua escuta. Na 6310, contato radar, vou para o nível 350, sai da PUCA. Nativo 350 na PUCA, Oceanair 6310. Ana 3013, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada a bordo, desça para 4 mil pés, ajuste no 09. 4 mil pés, para protegê-lo. 9435, autorizada a decolagem, desça no 0, vento 160 graus, 07. Autorizado, sem a corrida de decolagem. Queda após proa de Irume. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponder 5534. Autorizado então, Galeão 400, conforme decolamos com a primeira curva à direita no perfil da El Leda Irume. Controle 1208, a torre 2895 no transponder 534, ao gol 9349. Cotejamento correto, chama pronto para acionar. Chamaria acionamento, 9349. Gol 9435, iniciando curva direita devido a formações. Gente, gol 9435, decolado aos 4,5, chama o controle no 208 para informar. 208, tá. Controle Salvador, boa noite, é o gol 9435. Está iniciando uma curva prematura direita devido a formações à frente. Perfil Arbor Elefa. 9435, contato radar, voltado nível 340, sai da Arbor. 340 na saída Arbor, gol 9435. Rota 3858, chame o centro Recife, na frequência 126.85. Rota 3858, Recife 126.85, boa. 94070, desça para 2000 pés, o ajuste na 098, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 3000 pés no 098, tu ILS 470. Na 6313, reduz a velocidade para 2209. 220, 6313. Outro de 470, agora pode voar a Duna? Para a Duna, repasse estabilizado, azul 4070. Duna na proa, e quanto mais próximo puder, se a gente vai der. Oceano 6310, chame o centro Recife na frequência 126.85. 126.85, 9435, chame Recife em 126.0. 260, voo 9435, né? Chegaram 6303, vai de 4000, tá visual computador, pode decebrar 2000. Na 6303, passou o projetor para o sequenciamento, curva direita para 235, limite magnético a 110 de fibra, autorizado até 3000 pés. Direita 235, descendo para 3000 pés, o chinelo 6303, limite ao localizador. Quanto de 470 pode mais queda? Você está visando o setor? Completamente. Autorizado externo 1700, você passa quando visual com a pistão da zero. Quero 1700, botará, botará 700. Obrigado. Salvador, boa noite. TAM 38195, informação Uniform. Autorização para Júlio, pronto para cópia. TAM 3815 para Guarulhos, confirme. Positivo, Guarulhos. Autorizado, Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 340. Após a colagem, curva direita, saída da EL, transição ótima. Controle 120.8, torre 118.95, transponda 5541. TAM 3815. TAM 3815. Estão autorizados para Guarulhos. Nível 340, rota conforme o plano de voo. Decola da 10, curva à direita da EL, transição ótima. O controle é 1208, a torre 1895 e o transponder 5541 na posição 3. Posição 3, cotejamento está correto, só vou confirmar novamente a saída. Saída da EL, transição motiva. TAM 3815, saída da EL, transição motiva. Correto, chame pronto para acionar. Mono 60, desça até 2000 pés e reporte estabilizado. Mono 60 para 2000, reporte horário, né? 313. Salvador, Mono 9349, para o impacto. Campo total de... 8 motos, alto no 24 horas de curso, alto no 5. 4 horas de quanto? 4 horas de curso. De 4 horas e 5, confirme o POB e autonomia e alternativa? 85, e gente, livre táxi via Indy Alpha até o ponto de espera, pistão 0. Alfa,